Eu fiz tudo que podia ser feito, eu sei. Ao ver a sua mãe com os olhos cheios de lágrimas, pensei: somos guerreiros, fomos à luta em noites lindas ou obscuras. Lembro de quando você nasceu, criança meiga, tão pura, fizemos planos, celebramos, cuidamos com todo carinho, pra de repente bater asas feito um passarinho. As condições financeiras não eram boas, é fato. Fizemos a tripa coração pra você ser bem criado. O bairro pobre não ajudava a te guiar no caminho certo, mas era ligeiro. Em nossas conversas eu via um menino esperto, que via o progresso de uma forma bem inteligente. Absorvia as coisas boas, das maus era indiferente. Um grande guerreiro com objetivos e ia pro arrebento, mas veio a rebeldia, o destino soprando outros ventos. Na escola, periferia, as amizades crescia, e aquele menino educado só falava em gíria. E a sua mãe preocupada não parava de me falar, pra eu prestar atenção em você e te observar, que o meu filho já não era mais aquele bom menino. Se não ficasse em cima, ele ia sair do trilho. Do trilho, do trilho, do trilho, do trilho. Quantas vezes eu acordei na madrugada então, vi a sua mãe na beira da cama, ajoelhada em oração, pedindo proteção ao fim da noite que dormia pra rua. No outro dia chegava, nem conversava, ficava na sua. Dias difíceis eu percebia que estava te perdendo, e nessa hora escorre uma lágrima, meu olho está ardendo. Meu filho crescia, tinha vida própria, não queria saber dos pais. Sem perceber, na adolescência nós fomos iguais, e esse filme na minha mente não para de passar. Eu olho ao lado e sua mãe vem logo me abraçar. No abraço apertado e demorado enxuga minhas lágrimas e diz que o livro tá só na metade, embora virou muitas páginas. E a vida é assim, não é o final, é um recomeço. O sentimento naquela hora indescritível, sem preço. Um pouco triste, muito alegre e orgulhoso, sei lá. Mas nossa casa vai ficar grande e algo vai faltar. Meu filho lindo agora se vai, espera em breve te ver novamente. Dar um abraço apertado, matar a saudade, saber que está contente. Fizemos tudo o que podia ser feito, parabéns meu amor. O nosso filho tá se formando e será um doutor. Um doutor, um doutor, um doutor, um doutor.